ainda tô aqui nesse mundão. A luta é sempre a mesma, a coisa é feia, a correria nunca para. Tô sempre no adianto, positivo na quebrada. A cada passo dado é mais uma vitória. A porta que o mundo me oferece é estreita e cabulosa. Eu tenho que fazer o melhor que posso pra continuar de pé. Eu tô no mundo, mas a minha luz vem de Jesus de Nazaré. Dificuldade às vezes me desanima, mas guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. Eu tô ligado que vou encontrar obstáculos em cada quina. O tic-tac não para e o tempo não brinca. Tudo vai depender só de mim, é sempre assim. Nessa guerra sem Deus não existe fim. Eu peço de joelhos que continue me iluminando aqui no gueto e que me proteja de toda cilada da bala que voa do desacerto. Eu quero é vencer e seguir um bom conselho. Nessa caminhada eu sou apenas mais um guerreiro. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. A vida é boa pra quem sabe viver. Eu fico só de longe observando proceder. Cada um é cada um, só no corre querendo crescer. Alguns vão longe, outros a padecer. Eu tenho sonho, com certeza vou alcançar. Custe o que custar, eu aprendi que o céu é o limite. Eu tô ligado que o caminho é traiçoeiro. Eu posso ver o fogo aceso querendo me queimar, mas não vai adiantar, nada vai me parar. Só eu sei o que passei, o tanto que lutei. Às vezes que desanimei, quando junto da família eu chorei. Minha situação passada foi um estilo de vida que pra mim nunca sonhei. Mas tô firme e forte, lutando para conquistar aquilo que ainda não alcancei. Tenho motivo de sobra pra ser vencedor. Faço tudo pela família, luto pelo amor. Demorou, vou seguir firmão, junto dos irmãos, de cabeça erguida, driblando os obstáculos à vida. Não quero ser mais um dentro de um caixão ou preso na ilha. A trilha que caminho, maluco, ó, é sempre positiva. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Aí, irmão, não é fácil não viver aqui nesse mundão, aonde a lei do cão fala mais alto. Já virou moda matar e andar trepado. Todo mundo cego indo pro mesmo buraco. Sem meta, sem alvo. Só não aprende quem não quer. Guerreiro é guerreiro, mané, mané. Eu tomei minha queda, levantei, lutei pra chegar aonde eu queria chegar. Sou vencedor e nesse mundão eu vivo pra somar. Negativismo pra mim é igual a lixo, eu sei. Mas meu passado eu sufoquei, no abismo eu joguei. Tô aqui firmão e forte. Só eu sei o tanto que o mundão é feio. Graças a Deus o jogo eu zerei. Hoje eu sigo de cabeça erguida numa nova trilha. Tenho a esperança, a luz do fim do túnel brilha. Um salve pros parceiros, aí maluco, ó, nunca desista. Tenha consciência e aprenda a viver a vida. Guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima. Guerreiro que é guerreiro tem que lutar e dar a volta por cima. E dar a volta por cima.